Graça e paz, irmãos e irmãs, glória a Deus por mais um dia e uma noite que se avizinha. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, exaltado entre as nações. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são dignos de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. E nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor e receber dele a edificação para as nossas vidas. Queridos, nós vamos nesta hora dar continuidade à nossa devocional no livro de Números, compartilhando com você o capítulo 17, que é um capítulo lindo, que fala sobre o cajado de Arão, que floresce, um item que vai fazer parte da Arca da Aliança, que sem dúvida nenhuma representa muito da vida e do ministério de Jesus entre nós. Tomemos posse daquilo que ele tem para nos dar, em nome do Senhor. Vou ler para vocês, então, para todos nós, na verdade, o capítulo 17 de Números. Assim, se alguém ouve o estudo em trânsito, não precisa amanhã ou mesmo à noite. Não tem a necessidade de ficar abrindo o texto. E outras pessoas, sim, que estão em casa, que ouvem em casa, elas podem, como vocês podem acompanhar com a leitura ao seu lado aí, com a Bíblia ao seu lado. Muito bem. O cajado de Arão floresce. Números capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, recebe deles para cada casa patriarcal um cajado, que todos os líderes das tribos, por suas casas patriarcais, te entreguem 12 bordões. Escreverás o nome de cada um deles no seu próprio cajado. No cajado de Levi, escreverás o nome de Arão, visto que é necessário que haja um só cajado para cada chefe das tribos. Tu os colocarás em seguida na tenda do encontro, em frente da arca, das tábuas da aliança, onde eu vos encontrarei. O cajado daquele que eu escolher, esse florescerá. Assim não deixarei chegar até mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Assim, Moisés comunicou aos filhos de Israel e seus líderes, e deram-lhe 12 cajados, um de cada líder das tribos, e o cajado de Arão estava entre eles. Moisés depositou todas as 12 varas diante do Senhor na tenda do testemunho, que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. Então, Moisés rapidamente retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles contemplaram aqueles cajados e cada líder pegou o seu. Então o Senhor disse a Moisés: Torna a levar a vara de Arão para diante da arca das tábuas da aliança, onde terá ela o seu lugar ritual. como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim às reclamações do povo contra minha pessoa e evitará que morram. Moisés fez exatamente como Yahvé lhe determinara, assim de fato o fez. Aí o povo de Israel exclamou a Moisés: Vede, eis que estamos perdidos, eis que agora morreremos todos, não há salvação. Todo aquele que se aproxima do santuário de Yahvé para fazer oferenda morrerá. Seremos levados à destruição até o último de nós? Aqui encerra-se o capítulo 17, que é um capítulo pequeno em extensão comparado com outros do livro de Números. Bendito seja o Senhor mais uma vez, glorificado seja mais uma vez pela Santíssima Palavra que ele nos deixou. Queridos, indo para a segunda parte da nossa devocional, eu leio para você uma obra de arte, mostro para você uma obra de arte, que é, na verdade, a nota de rodapé da BKJA, uma obra de arte. Conseguiu sintetizar de modo belíssimo. Então, a partir daí fica fácil para nós concluirmos. A palavra bordão em hebraico é a mesma usada para tribo. Atenção, a palavra bordão em hebraico é a mesma usada para tribo. Por isso, às vezes, também se usa a expressão sinônima cajado. Esse acontecimento segue o relato do julgamento divino de Corá, como nós vimos ontem, capítulo 16. De 1 a 35, trata do julgamento de Corá e os seus pares. E a narrativa simbólica dada aos incensários dos rebeldes, com a imediata consequência, ainda no capítulo 16, de 35 a 50. Sendo assim, o capítulo 17 é o terceiro numa série de relatórios que vindicam o sacerdócio arônico contra toda e qualquer oposição. A separação de 12 varas, uma de cada tribo, já que tem o mesmo significado, era um ato simbólico de alta expressividade, através do qual a escolha divina de Arão seria ratificada. O florescimento do cajado de Arão mostra a Deus realizando muito além das exigências da prova, com o objetivo claro de não permitir que pairasse mais nenhuma dúvida sobre quem agira e qual a mensagem dessa ação. A autoridade e aprovação por parte de Yahvé. Podemos ver no ocorrido, agora atenção dobrada, podemos ver no ocorrido uma figura de Cristo, o Messias, um exemplo, um modelo, tá bem? Nós falamos um arquétipo, um modelo primário, um modelo inicial do que Jesus Cristo faria muitos anos depois. podemos ver no ocorrido uma figura de Cristo, o Messias, que apesar de ser rejeitado pelos seus próprios irmãos e nações, foi aprovado por Deus para ser o nosso eterno sumo sacerdote. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Confira isso em Atos capítulo 4, versículo 11, Hebreus capítulo 7, versículo 22 a 28. O fato do bordão de Arão brotar, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras, como nos mostra o versículo 8, é uma antevisão da própria ressurreição do Senhor Jesus. Tá bem? Uma outra palavra que ajuda você: uma antevisão. Uma prévia visão da ressurreição do Senhor Jesus, porque todos apresentaram um cajado morto, mas Deus deu a vida ao bordão de Arão. Do mesmo modo, todos os fundadores de grandes religiões e movimentos religiosos que nós respeitamos, nós respeitamos essas pessoas, muitos foram pessoas de um calibre moral esplêndido. Todavia, estão em suas sepulturas ou viraram pó. Mas Jesus Cristo é diferente, ele está vivo. E é o sumo sacerdote das nossas ofensas. É o sumo sacerdote eterno nos céus. Vive hoje no coração de cada cristão como o Espírito de Yahvé, que é a terceira pessoa da Trindade, nos santificando, nos encorajando, nos aconselhando, guardando, intercedendo por nós o seu corpo e nos conduzindo salvos e em vitória por toda a eternidade. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, Apocalipse 1, versículo 17 e 18. Exaltado e bendito seja o nome do Senhor por essa nota, por essa palavra do capítulo 17 e por todo o conteúdo e verdade que estão postas nesse capítulo. Meus queridos, irmãos e irmãs, eu já li para vocês tanto o texto bíblico como a nota de rodapé da BKJA. Então, agora, eu quero somente, não há muito o que acrescentar a não ser um elemento. E esse elemento é importantíssimo para você, para mim, para todos os cristãos. Visto que até Jesus Cristo teve a sua vida rejeitada pelos seus próximos na sua época, e vendo que o seu ministério como filho do homem, o conduziu à cruz do Calvário, nós temos que aprender três elementos, que foram os que eu destaquei agora para o nosso resumo final. Em primeiro lugar, assim como o Arão, independente de qual ministério você ocupe na igreja, agora me falo, eu falo mais com os irmãos que já estão na igreja, mas depois podemos aplicar também às pessoas que ainda não estão no seu trabalho, no seu estudo, nos seus afazeres. Em primeiro lugar, seja qual for o lugar onde você foi chamado por Deus a realizar um determinado ministério. Seja qual for esse ministério, seja qual for esse serviço, entenda, esse capítulo 17 é uma sequência imediata a um capítulo que fala sobre os rebeldes que questionavam Moisés e Arão, que se levantaram contra Moisés, Arão e, consequentemente, contra Deus. Então, em primeiro lugar, preste atenção: independente do ministério, pode ser lá na cozinha da igreja, pode ser na limpeza, pode ser como professor na escola dominical ou professora na escola dominical, pode ser com cânticos, pode ser com administração, pode ser com área social, pode ser no campo missionário, independente de qual função você foi chamado por Deus para realizar, prepare-se, porque você vai encontrar uma forte pressão, questionamentos, murmuração, e muitas vozes, melhor aqui colocando, aproveitando do resumo, eu acrescento. Ao invés de muitos irmãos, eu digo muitos irmãos e muitas vozes que podem murmurar, que podem questionar o seu chamado, a sua vida e o seu ministério. E normalmente podem até apontar alguma fraqueza que todos nós temos. Mas firme-se naquilo que o Senhor lhe concedeu. Se o Senhor concedeu a Arão o ministério de sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote do tabernáculo, Arão, depois de tantas queixas e murmurações, teve agora, no capítulo 17, a confirmação do seu ministério. E eu quero lhe dizer, em primeiro lugar, prepare-se para questionamentos, reclamações, murmurações e levantes no que diz respeito à sua pessoa e ministério. Mas Deus há de confirmar que você é o escolhido ou a escolhida dele, em nome de Jesus. E ele há de fazer a sua vara florescer, vara de amendoeira florescer. Ou seja, ele há de confirmar o seu ministério perante todos os irmãos, com o passar do tempo, dia a dia, mês a mês, ano a ano, Deus vai confirmando e torna-se inequívoco inequívoco e inquestionável que Deus te levantou para estar nesse ministério. Volto a dizer, não é só lá no o sumo sacerdote de Israel. Tinha gente entre os levitas que ficava responsável pela limpeza do santuário. Então, pode ser em qualquer ministério. Mas se Deus te chamou, agarre-se à promessa de Deus, à palavra de Deus, e tenha certeza que aquele que chamou é poderoso para abençoar o seu ministério. Tome posse dessa bênção que Deus lhe concedeu. E mais do que posse da bênção que ele concedeu, tome força para receber, para resistir às pressões e reclamações, e creia que Deus vai demonstrar perante todos que você de fato é escolhido ou escolhida para esse ministério. Aleluia! Em segundo lugar, esse texto é uma óbvia aplicação para as nossas vidas em relação ao Senhor Jesus. Muitos disseram antes de Jesus que eram o Messias. Muitos dizem até hoje, surgem Messias, figuras até exóticas. Me lembro de um aqui no Brasil, extremamente exótico, ia nos programas de televisão e coisa parecida. Mas só um foi o Senhor. E é nele que nós nos firmamos. Só há salvação nele. A ele toda a honra e toda a glória. Você deve estar firmado. Pastor, então como eu me firmo ministerialmente? Como eu firmo a minha vida e o meu ministério? Você tem que se firmar em Cristo Jesus, que também foi rejeitado. E às vezes nós seremos rejeitados pelos próprios irmãos. Isso pode acontecer até dentro da família. Acontece. Nesses 33 anos de ministério, eu tenho visto isso. Mas se eu contasse lá da igreja, do braço para cá, do início do trabalho, esse questionamento acontece. Mas lembre-se, você foi aprovado por Deus, como Jesus foi aprovado por Deus. Jesus foi aprovado por Deus para ser o sumo sacerdote das nossas ofensas. E Jesus escolheu você para ser discípulo dele. O Espírito Santo está com você e está com você, concedendo a você vida abundante, vida plena, vida eterna. Tome posse e se firme nisso. E se você tiver alguma prova, tenha convicção absoluta que no momento de prova, assim como o bordão de Arão brotou, produziu botões, produziu flores, produziu amêndoas maduras, assim como o Senhor Jesus apresentou-se diante do Pai e morreu a nossa morte para que vivamos sua vida, ele apresentou um cajado morto, que era a nossa vida. Ele veio por minha causa e por sua causa. Ele apresentou um cajado morto lá na cruz do Calvário. Ele assumiu, melhor dizendo, um cajado morto, porque ele é vida e vida eterna, é vida e vida abundante. Até a crucificação, Jesus é o exemplo máximo do novo homem, do homem novo, da nova criação, da nova natureza. Mas na cruz do Calvário, ele assumiu sobre si o nosso cajado morto, a nossa velha vida, a nossa velha natureza. Mas Deus deu a ressurreição a ele. Assim como deu o fruto de amêndoas maduras ao bordão de Arão. E isso prova, de modo concreto, se nós fizermos um simples exercício cristológico, que assim como os grandes fundadores de grandes religiões podem ter tido um alto padrão moral, alguns tiveram, outros não, mas muitos tiveram, ficaram em suas sepulturas e viraram pó. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo está vivo. Ele é o sumo sacerdote das nossas ofensas. Ele é o sumo sacerdote eterno nos céus. Ele está no coração de cada cristão, através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Ele nos santifica, nos encoraja pela sua palavra, ele nos aconselha, ele nos guarda, ele intercede por nós. O Espírito Santo faz essa obra e nos conduz a Jesus. Nós somos o corpo vivo de Cristo, nós somos salvos, nós temos vitória nessa vida e por toda a eternidade. Dessa mesma maneira, meu irmão, assim como aconteceu com Arão, meu irmão, minha irmã, assim como aconteceu com Arão naquela prova, e como aconteceu na prova mais importante da história com Jesus Cristo, que dividiu a história em antes dele e depois dele, porque agora todo aquele que nele crê será salvo. E o que não crê já está em estado de condenação, porque não crê na vida, porque não crê no caminho. Ah, eu creio na vida de outra maneira. Se você crê de outra maneira, muito bem. Para você, essa sua opção, você tem livre-arbítrio. Mas eu quero te dizer que você vai desembocar na morte, você vai desembocar no nada. O que na filosofia nós chamamos do niilismo. Você vai desembocar no vácuo, no nada, na morte. Você não vai ter vida eterna. Assim como aconteceu com Arão, segundo lugar, e aconteceu com Jesus Cristo, o maior de todos os modelos e padrões, maior entre todos os homens que habitaram o planeta, o sinal vivo de Deus entre nós, acampado entre nós durante 33 anos, o próprio tabernáculo e a glória de Deus entre nós. Emmanuel significa Deus conosco, Deus estava conosco em Cristo Jesus, que está vivo e hoje é intercessor por nós no céu e através da pessoa do Espírito Santo que conduz a toda a verdade, e a verdade é Jesus, habita nos nossos corações, nos santifica, nos encoraja, nos aconselha, nos guarda. Então, da mesma maneira, nos conduz à vitória. Isso acontece com você. Eu quero liberar sobre você uma palavra de vitória hoje. Não é vitória sem prova, não. Não é vitória como muitas vezes nós vemos anunciado, mesmo nos nossos dias, em muitas partes. Olha, você faz um sacrifício e quanto maior a sua oferta financeira, maior será a sua recompensa. Eles pegam parte da verdade bíblica de que do princípio da semeadura e da colheita. É claro que quanto mais semear, mais você vai colher e assim por diante, mas isso é usado de modo maldoso, inescrupuloso e conduz muitas pessoas a entender que Deus é um balcão de supermercado. E se eu der uma boa quantia, eu vou levar aquele produto, ou seja, aquilo que Deus tem para mim. Querido, você não precisa dar nada. Pastor, às vezes o senhor fala da oferta para missões, para minha igreja local, para minha denominação, para o projeto aí que vocês estão trabalhando. Sim, querido, isso já é resposta de gratuidade. Deus deu a vida gratuitamente por nós. Não cobrou nada. E nós nos entregamos gratuitamente também. Mas o mais importante agora, não quero fugir desse segundo ponto, é você, depois de provado, depois de ouvir coisas que desagradam, ou às vezes durante a sua vida, o seu ministério na igreja, você vai ouvindo algumas coisas desagradáveis, alguns questionamentos, e mesmo durante, Deus vai estar com você, Deus já está com você, melhor colocando, Ele está habitando na sua vida, Ele está, eu repito, te santificando, Ele está hoje, Ele chama você para dizer: coragem, filho, coragem, filha, porque eu vou conduzir você à terra prometida, à vida prometida, eu vou conduzir você àquilo que está no mais profundo, no âmago do teu ser. E até na periferia do teu ser, eu vou te santificar como um todo e vou lhe conceder vitória em todas as áreas. Eu vou te dirigir, eu vou te aconselhar, eu vou te guardar, eu vou interceder por você, eu vou te conduzir à salvação, eu vou lhe conceder vitória hoje e por toda a eternidade. Em terceiro e último lugar, aleluia, glórias sejam dadas ao nome daquele que é digno de receber. Depois de Arão ter tido o reconhecimento público, porque o Senhor já tinha escolhido. Ele já era o sumo sacerdote, mas esse foi um momento de reconhecimento público, onde ninguém mais podia questionar. Esta vara de Arão vai para dentro da arca. Vai fazer parte dos três elementos que estão dentro da arca: os mandamentos do Senhor, as tábuas, o maná que Deus mandava e a vara de Arão, o sacerdócio. O sacerdócio está guardado na arca. Enquanto no versículo 11, 12, o povo começou, perdão, 12 e 13, o povo começou a falar: olha, nós vamos morrer, nós estamos perdidos, agora não há salvação para nós todos morreremos. Todo aquele que se aproxima do santuário de Yahvé para fazer oferenda vai morrer também. Aí caiu a ficha do que eles tinham feito, caíram na realidade, que os mais jovens não sabem nem o que é ficha, né? Tinha a ver com telefone público, mas é de um outro século, querido. Eles estavam com medo de ser destruídos até o último. deles. Enquanto isso, a vara de Arão era depositada na arca da aliança. Em terceiro e último lugar, a sua vida está depositada no tabernáculo eterno de Deus. Essa arca da aliança representa o pacto entre Israel e o Senhor. Depois, quando essa mensagem se universaliza, ainda no ministério de Jesus, porque ele planta o reino aqui na terra. Quando ele ensina a oração para os discípulos, ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então ele estava implantando o reino aqui na terra novamente. Tudo aquilo que o primeiro Adão fez de errado, e a humanidade então, simbolicamente falando aqui, queridos, expulsa toda do jardim, porque nós não estávamos lá, né? Mas ele representa a humanidade. Agora está de volta entre nós. O reino veio até nós. E nós, agora em Cristo Jesus, podemos adentrar por essas portas. Pelas portas do reino de Deus, pelas portas do reino dos céus. E o seu ministério, a sua vida e o seu ministério estão preservados nesse pacto, nessa arca de aliança. Estão preservados no reino de Deus. E ninguém pode tirar de você. Nada, nem ninguém poderá tirar de você aquilo que Deus lhe concedeu. Quero, é óbvio, tenho obrigação fazer um esclarecimento breve, porque eu não posso voltar todo o texto agora e dizer para você que Jesus é chamado de sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, que é outra representação cristológica. Lá na história de Abraão, e ele serve pão e vinho, e Abraão lhe oferece o dízimo, a sua oferta, o seu era uma, né, o seu coração. Interessantíssimo. Ele é dessa ordem, da ordem de Melquisedeque, não exatamente nem diretamente da ordem de Arão, mas Arão é o primeiro sumo sacerdote. Nesse sentido, ele representa o sumo sacerdócio em Israel. E se ele representa o sumo sacerdócio em Israel, ele representa aquele que é o maior entre todos, sumo sacerdotes, que redime o pecado de todo o povo, que oferece uma oferta agradável a Deus, que é a sua própria vida, e oferece a sua vida por amor ao Pai, ao Espírito Santo, por amor de nós, ele oferece sua vida. Ele morre na cruz do Calvário. Eu repito a frase: ele morre a nossa morte para vivermos sua vida. Como diz um cântico do pastor Ademar de Campos, eu acho que é a autoria dele. E depois ele ressurge, garantindo para nós a ressurreição. Em terceiro e último lugar, a sua vida e o seu ministério estão guardados nessa arca. Qual arca, pastor? É uma arca física? Não, uma arca espiritual. É uma arca de uma aliança que você estabeleceu com Deus quando o aceitou como Senhor e Salvador. E essa arca, essa aliança, esse pacto entre você e ele, estão guardados na mão dele, preservados. Então, Hoje é o dia de você tomar posse da vitória e dizer: olha, ainda que haja controvérsias, murmurações, questionamentos, ainda que eu tenha que passar por provas, até Deus, em segundo lugar, confirmar publicamente a minha vida e o meu ministério, eu tenho uma convicção de que minha vida e meu ministério estão diante do Senhor. E nada, nem ninguém poderá retirar isso que está nele. Veio dele e voltará para ele. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu encerro dizendo aos irmãos e às irmãs: não encerrem essa devocional sem agradecer a Deus, dizendo: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu especificamente, particularmente, uma vida assim. Foi Deus quem te desenhou, foi Deus quem arquitetou, né? Se eu pudesse fazer um neologismo aqui. Foi Deus quem fez a arquitetura, foi Deus quem fez a engenharia, foi Deus quem fez o designer da sua vida, interior e exterior. Você não está na história por acaso. Foi Deus que te planejou, e foi Deus que te executou, e executa, e santifica, e glorifica. Então, você vai agradecer a Deus: Senhor, muito obrigado pela vida que eu tenho, porque tu me criaste de modo maravilhoso, é o que diz o Salmo. Tu me criaste de modo assombrosamente maravilhoso, exatamente como eu sou, na especificidade do meu ser em relação aos outros seres que também foram criados pelo Senhor. Mas essa particularidade, o Senhor concedeu a mim e a cada um dos meus irmãos. Cada um tem um dom de Deus específico, particular. Cada um tem um dom de Deus, um talento de Deus particular. Mesmo os que estão na mesma profissão, no mesmo ofício, no mesmo ministério, o ministério pastoral, nós vemos, eu conheço centenas e centenas de pastores, e centenas também através de literatura, e você vê cada um escreve de uma forma, isso no campo da literatura. Cada pastor ministra de uma forma. Isso diz respeito à particularidade com a qual Deus nos criou. E ele vai nos santificar e vai tirar os equívocos, os pecados, aquilo que nós acabamos incorporando em nossa vida, porque Jesus não pecou, mas nós pecamos. Então, alguma coisa que foi entrando em sua vida que é contrária à vontade de Deus, ainda mais no meio de uma sociedade extremamente doentia, ele vai retirando, retirando, retirando, retirando, dia após dia, para que você entre pleno lá na glória. Então, encerre essa devocional dizendo: Deus, muito obrigado pela forma como o Senhor me criou. É assim que o Senhor me imaginou, com essa característica em particular. E é assim mesmo. Um é mais extrovertido, outro é mais introspectivo, e assim por diante. Em segundo lugar, Senhor, me dá força para resistir às pressões, cada vez que elas surgirem, a cada oportunidade em que surgirem comentários, coisas que magoam, coisas que entristecem, me conceda a força necessária para resistir. Eu disse ontem, repito agora, me permita ser cada dia mais resiliente. Em terceiro e último lugar, Senhor, muito obrigado, porque a minha vida e ministério estão guardados no Senhor. Faça essa oração hoje. Tenha um momento de quebrantamento, agradecendo a Deus pela vida, mesmo pelas provações, pelos comentários, pelas lutas, pelas dificuldades, na certeza de que a sua vida está guardada e o seu ministério estão guardados em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e é meu propósito, se o Senhor permitir, amanhã fazer o próximo capítulo e chegar, então, à metade do livro de Números. Vamos ver se ele assim o permite, tá bem? Mas que Deus te abençoe grande e poderosamente, é o que nós te pedimos, pedimos a Deus em nome de Jesus. Tome posse, irmão, e vitória. Tome posse, irmã, e vitória. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, a graça que conduz à verdade do Espírito Santo de Deus seja conosco e sobre nós, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.